Opa! E aí, doutor, tudo bom? E aí, maravilha, Kai, como é que você tá? Tranquilo, cara. Tô vendo aqui alguns filmes, tem algum lançamento? Cara, lançamento não... Pera aí, só um minuto. Puta que pariu, que mulher, cara. Que mulher. Eita, que filme que você tá vendo aí, cara? Que loucura é essa aí? Pera aí, só um minuto. Tá, tô vendo não, Coffee. Não, pera aí, eu sou seu cliente, você tem que me atender. Desculpa, cara. Sabe muito bem que não é você que paga o meu salário aqui, fica tranquilo. Quem que é? Não vem ao caso. E tá. Independente, cara, eu tô vendo Coffee, revendo, vi esse filme um porrada de vezes já. Filme década de 70, fazia a hora do Blaxploitation com a Pangria. Não sei se conhece a Pangria. Não conheço, cara. Você viu o Jack Brown, do Tarantino? Vi. É aquela mulher. Ah, legal. A Jack Brown, exatamente. O Tarantino resgatou ela da época dos anos 70 e tudo mais pra fazer esse filme. E, caramba, puta, Coffee é foda, cara. Coffee conta a história de uma enfermeira que... eu acho que é a irmã dela, que foi lá, tá, acabou se envolvendo com um traficante. E ela vai se vingar do tráfico de drogas nos Estados Unidos. E usa a sensualidade dela e os peitos pra poder, enfim, sair por aí matando traficante pra caralho. E, puta, essa atriz é muito foda, cara. Puta que pariu. E no Jack Brown ela traficava, né? Pois é, também. Olha aí. Ela fez o mundo muito da filme, Lotus. Cara. Tem outro filme dela que chama Black Mamba, White Mamba, em que ela e uma outra outra mulher estão presas numa prisão, literalmente, tem que sobreviver lá. Também do caralho, também década de 70. Opa, e aí vocês? E aí, homem, maravilha, cara? Beleza, mano. Como é que você tá? Que é essa negona aí na televisão, velho? Cara, não lembra do Coffee com a Pangria? Porra, agora lembrando, vendo aí, puta, esse filme é foda mesmo. Caralho, 73, pô, VHS tá gasto aqui já. Já separa esse daí pra mim. Beleza. Você conhece isso aí, ô Almir? Mano, quando eu era mais novo, lá em casa, meus irmãos assistiam direto esses filmes. Caramba, cara, eu só conheço essa tal de Pangria pelo Jack Brown mesmo, cara. Não, cara. Você não curte John Carpenter? Fuga de Nova York, Fuga de Los Angeles? Cara, acredita que eu nunca vi esses filmes inteiros, cara? Puta merda, que vacilo. Puta vacilo isso aí. Mas sim, no Fuga de Los Angeles, que é o segundo filme, ela interpreta um travesti. E é fantástico, assim, porque eu fiquei muito confuso, porque eu já conhecia a Pangria há um tempo, aí eu olhei e falei, meu Deus, como? E ela interpretou bem pra caralho, porque realmente ficou confuso, assim. Porque ela conseguiu interpretar um homem travestido de mulher. E puta, caralho, que nível de ator você tem que ser pra fazer isso, cara? Me explica. A mulher é foda mesmo. Caraca, foda, hein? É, cara, foda demais. Essas atrizes aí ficam e às vezes você perde até, cara. Essas que são menos conhecidas, cara. Filme B, década de 70. Pô, se o pessoal esquece, se perde, assim, mas é do caralho. É, e todo mundo valoriza muito mais os atores do que as atrizes, né? Infelizmente. Pois é, cara. Porque se a gente for olhar as atrizes fodas, cara... Meu, tem muita por aí, mas tem muita. É... Esse negócio de filme B, principalmente, o pessoal acabava saindo do estereótipo. Enquanto no Hollywood grande você tinha um roteirozinho pra fazer, não tinha protagonismo, o pessoal que fazia filme B, que não tinha que dar prestação de conta pra estúdio, fazia o que eles queriam. Então você vai ver nesse tipo de filme, entre aspas, sei lá, baixa renda, baixo alcance, que é bem diferente, assim. Baixo orçamento. Baixo orçamento, pode ser também. Nem só baixo orçamento, cara. Só da questão de simplesmente não ter que prestar satisfação pra um velho judeu que não sabe o que tá fazendo mais. Certo. E fora ela, dessa época, você conhece mais alguma? Pô, cara, década de 70, Pangria pra mim, pelo menos, foi referência, assim. Quem que fazia Barbarella? O... Barbarella não, Força Sinistra. Lembra quem era, Umi? Puta, agora de nome não me veio, não. É, Barbarella era Jane Fonda, não era? É, Barbarella era Jane Fonda, exatamente. Mas... foda pra caralho também da mesma época, mas o que eu tô pensando é na Matilda May, também filme B fazer pra caralho. Pô, Força Sinistra é foda, que ela faz um alienígena que desce na Terra e suga a energia das pessoas. E sim, parece galhofão, mas você vai ver o filme, cara, é muito bizarro, porque na época eles não se importavam, por exemplo, em parar e falar, não, mas o espaço tem uma referência, essa força vai ser, é um acontecimento que tira a estrutura do lugar que eles estão. Sim. E ela faz o papel de ET, então ela olha, ela tenta ser como a mulher deveria ser na Terra, mas com outra cabeça, assim, uma parada meio robótica pela história. Sim, porra. Sim. Matilda May é foda, cara. E ela anda pelada o filme inteiro. Também tem isso. que também esse tipo de liberdade é muito comum nos filmes B, cara. O pessoal se porta bem menos. É o nosso porno chanchado, só que versão americana, basicamente. É, faz sentido, faz sentido. Esse gênero de filme é o Bad Exploitation. É, o Força Sinistra não, o KOF sim. KOF, Black Mamba, Batmamba e Black Exploitation. Agora, então tá. Então você tá me falando de atriz dos anos 70, 60, né? É, Matilda meio mais 80, assim, mas final de 70 também. É, eu não conhecia esse tal de KOF aí, parece ser bom mesmo. Cara, filme de ação foda, cara. É vingança contra a máfia. E vinda de lá mesmo. Não é que vem um salvador de fora pra resolver. Tipo no Desejo de Matar 3, em que vem o Paul Kersey, que é um cara da cidade, e entra num bairro mais pobre pra ajudar as pessoas. Não, vem do próprio bairro, vem a solução. Tipo, o próprio problema cria o antiproblema, que é ela. Ela é... Os caras são a doença e ela é a cura. Basicamente isso, exatamente. E eles que criaram ela, porque ela cresceu no meio daquilo tudo. E ela acaba explodindo pra resolver as paradas. O conceito Caracas. É muito foda. Não, aí é legal. É legal porque... Mulher, cara, atriz, quando é? Atriz é foda, velho. Infelizmente não são tão valorizadas, mas o que a gente tem de atriz foda por aí não é brincadeira não, cara. Pô, cara, ultimamente a gente... acho que a Charlize Theron tá dando pau na barraca, assim, né? De tudo, eu acho. Ah, essa aí é a Furiosa, né? Essa aí... Exato. Mora, acho que no coração de todos, cara. Pô, você assistiu o Atômica, mano? Atômica é do caralho. É muito foda nesse filme. Atômica é uma sacanagem, cara. E ela, assim, tipo... Cara, eu não vi o Atômica. Muita gente falou bem desse filme, mas eu não vi. Qual que é? Cara, Guerra Fria, fim da guerra. Ela é uma espiã inglesa que passa a cortina de ferro, passa lá pra Alemanha Oriental pra poder concretizar uma missão. É filme de espião, só que ela não... Ela não se faz... Ela é porradeira pra caralho, isso que é foda. Imagina o James Bond mesmo. Uhum. Só que nível... E não é James Bond de Sean Connery e Roger Moore. É James Bond de Daniel Craig. Porradaria, alcoolismo, e faz o que quero, e pego quem quero, junta, total assim. Junta James Bond com um pouco de Kingsman. Exato. Muito mais Kingsman que James Bond, de fato. E... Então, é ela. Ela é porradeira desse nível. E eu ouvi dizer que é baseado nos quadrinhos, né? É baseado em quadrinhos. Eu não li esses gibis, mas, enfim, só conheci pelo filme. É, se não me engano, da Vertigo. É da Vertigo? Maneiro. É. Não conheci mesmo pelo gibi. Foi direto pelo filme e vi aqui no jornal que vai sair continuação também. Já estão vendo isso aqui. Show, cara, show. Eu preciso ver esse filme, cara. Tá na minha lista. Cara, o Atômica tem umas paradas que são meio óbvias, assim, mas eu acho muito foda. Porque, tipo, ela é ocidental, né, do lado capitalista da Guerra Fria, e ela bebe Stolichnaya, que é vodka. E tem um contraponto dela, que até o James McAvoy, que faz um russo, que tá do outro lado lá, seria um agente da União Soviética, entre aspas, mas não é de fato isso no fim do filme, e ele bebe Jack Daniels, que é um negócio americano. Então, assim, eles trocam cada um que faz. E que legal. Eu acho muito foda. É bobinho, é pouco, mas eu acho que representa pra caralho no filme, assim. É uma atenção, de fato, à história. Não fica um negócio jogado. E a Charlize também foi a Ian Flux, não foi? Pô, faz tempo, cara. Foi. Puxou do baú foi. Essa aí agora. Porra. Era... Foi épocas gloriosas da MTV. Ian... É, eu lembro que eu vi esse desenho, não entendi a porra nenhuma, mas saiu o filme e entendi menos ainda. Eu gostei do filme, cara. O filme ficou um negócio meio admirável, um mundo novo, assim. Mas eu achei do caralho, muito pelas cenas de ação mesmo, e pela questão de ficção científica, cara. Tem uma outra mulher no filme que faz uma coadjuvante, ela tem mãos no lugar dos pés. Isso é muito foda, cara. É, eu lembro disso, cara, verdade. Esse conceito é muito foda. Eu achava bizarro, que dali me dava um medo do caralho. É bizarro mesmo. É, era bizarro mesmo. Estranho. Mas, pô, eu achei do caralho esse filme. E saiu junto um outro bem parecido, que era Ultravioleta. Eu lembrei... Ah, sim, com a... Mila Jovovich. Mila Jovovich. Por isso que eu lembrei, que eu acho Mila Jovovich muito foda também. Eu tenho os meus receios com ela, cara, mas eu gosto. A Mila Jovovich é foda no quinto sentido. Ela fala pouco, mas ela representa muito. A Lilo. Lilo, Quinto Elemento é foda. Cara, a Mila Jovovich é uma parada que é raro, porque são poucas atrizes que fazem muitos filmes de ação. A Charlize tá entrando nesse meio agora e, sei lá, Michelle Rodrigues faz muito isso também. Gosto muito da Michelle Rodrigues. E a Mila Jovovich faz que isso. O problema da Michelle Rodrigues, todo personagem dela morre. É um problema, né? A gente tá no contrato também dela de sempre morrer em todo filme. Ela é o Xambim dos filmes. É, exatamente. Nem que ela volte, mas ela sempre morre, cara, Michelle Rodrigues. Eu acho que só no Velozes Furiosos que ela não morreu, né, ultimamente, mas nos outros filmes ela sempre morre. E ela já morreu em Velozes Furiosos, é que ela volta. Duas vezes. É, pois caramba. É. Caramba. Cara, Mila Jovovich, ela faz filme de ação, focado em ação, vai fazer uns 20 anos, cara. Isso é muito foda. Ah, cara, eu não gosto muito da Mila Jovovich, eu vou falar por quê. Ela fez Resident Evil, cara, eu odeio essa porra, cara. Estragou o melhor jogo de todos os tempos, cara. Daqui a pouco os caras fazem outro filme e todo mundo esquece. Eu gosto de filmes Resident Evil, acho maneiro. A partir do 3, principalmente. Eu gosto da Mila Jovovich no filme do Resident Evil. Sei lá, eu acho que o Resident Evil, ele muda muito de filme pra filme, sabe? Muda muito o tipo de filme. E ela vai se adaptando filme a filme. No começo, ela é aquela pessoa que tá meio que... trabalha na empresa e não sabe o que tá acontecendo, acaba tendo que resolver por conta. O segundo eu acho meio zoado, porque é videogame demais, eu achei. O terceiro é uma parada meio Hitchcock, né? Porque tem uns dos pássaros e passa tudo, e ela tem um negócio um pouco mais sereno, mais de boa. Ao mesmo tempo já tá muito mais fodona que os outros. E o tipo de filme muda, e ela vai mudando junto, assim. Vira um outro filme de ação diferente e ela acompanha. Parece que cada filme é um outro personagem, né? Exato, cara. Eu acho isso muito foda. Eu gosto do Resident do 4. 4 é legal. O Afterlife. No Afterlife é o 5, eu acho. Eu sei o 4 qual é. Que tem o prédio, você tem que fugir. Que aparece o negão. Isso. O 4 qual é o que ela estaciona um avião? É esse mesmo. No é o 4. Ah, não. O 4. Ah, não. Não, não. O 4 é da hora. O 4 tem o nego porradeiro lá, que é jogador de basquete. Cara, o 4 tem uma parada maneira que... Eu não joguei os jogos, mas eu acho que deve ser referência a jogo em geral. Porque quando você ganha mata um monstro, em geral ele derruba dinheiro ou alguma coisa e você dropa ele, né? E nesse filme, ela faz as balas das armas com moedas. Então, quando ela atira nos monstros, eles realmente caem moeda deles, porque sai das balas. Eu achei isso muito foda. Eu assisti esse filme no cinema, eu acho que foi por isso que eu gostei tanto do filme, que eu dei um berro e falei, caralho, o monstro do povo, o zumbi do povo moeda. E tipo, eles dão um motivo, cara. Eu achei muito foda esse conceito que eles fizeram. Ela monta a cápsula, ela monta projeto de bala com moeda. Afinal, no mundo apocalíptico, você não tem mais por que ter dinheiro. Foda-se as moedas, cara. Vou usar no lugar de chumbo. Exatamente. É, por mais que eu não goste dos filmes, eu admito que a Mila Jovovich em si, ela tenta dar uma salvada, né? Salva bem. Ela, tipo, ela já vê que vai ser uma galhofa foda, então, vou meio que dar meu máximo aqui. Sim, e ela abraça a galhofa total, cara, assim. Abraça. Ah, tá na chuva, é pra se molhar, exato, né? Exato, cara, não pode negar. Ela nasceu no... Eu não sei qual país, porque ela deve ser daquela região da Iugoslávia em que tudo mudou pra caralho, né? Sei lá, ucraniana, sérvia, alguma coisa assim. Aham. E eu acho interessante que ela consegue manter ainda. Ela não parece americana. Apesar de falar inglês todos os filmes, ela não parece assim, né? É estranho isso. Eu gosto. No Quinto Elemento ela não parece mesmo. Nem um pouco. Né? Só um detalhe da Mila que eu lembrei aqui também, que eu acho que pouca gente lembra. Ela que fez De Volta à Lagoa Azul, né? Foi. Trocou a Demi Moore, né? Não, trocaram a Brooke Shields. Ah, é Brooke Shields. Brooke isso. Shields, o primeiro. As primeiras tetas femininas que eu vi na TV. Que beleza. Lembrança da infância, cara. Tá certo. É infância esquisita. Não, porra, a nossa foi pior. Mais velho que ele. Agora, a Mila Jovovich, ela, não fisicamente, né? Porque ela ia ter que passar por uma boa transformação, mas ela lembra muito os personagens que ela faz, a Tomb Raider, né? Que é porradeira, vai pra cima, não sei o quê. Não tem muito mimimi, digamos assim. É, me lembra muito a Alicia Vikander, cara. Sim. Eu não vi o filme Tomb Raider, mas o pessoal elogiou bastante ele. Vocês viram? Eu vi. Eu assisti. Eu vi. Você viu, Mi? Assisti. Maneiro, né? Que você curtiu? Você gostou? Pra caralho. Achei bem foda, cara. Achei que ficou bem maneiro mesmo, assim. Ficou melhor que aquilo lá da Angelina Jolie, né? Ficou. Angelina Jolie, velho, era aquele bagulho. Pra época, ele foi foda. Pra aquela época, ele coube, entendeu? Tá... Hoje em dia, esse filme da Angelina Jolie não caberia. Tá acontecendo uma coisa legal no cinema atual, em que eles estão perdendo uma mania que eles estavam recentemente, de colocar muito discurso nos filmes, sabe? Tipo, década de 80, 90... Pra Lara Croft enfiar o arco e meter uma flecha na cara de um cara que tá tentando matar ela, era simplesmente isso. Quando passou no começo de 2000, tudo tem um dilema moral que é necessário pensar sobre e chegar a uma justificativa. E não que seja um problema discutir isso, mas ficar enfiando isso em lugares em que não cabe fica chato. Não, até tem aqueles dilemas moral, porque ela usou o arco em vez da arma. Vai tomar no cu. Enquanto nesse filme, ela, cara, só matou o cara. Nesse filme não, nesse filme tudo vai acontecendo e ela vai passando. Tipo, o que é esse filme? É tipo Indiana Jones. Você é um cara que está no meio de vilões, pessoas do mal, é literalmente pessoas do mal, a gente usa esse termo, e por isso as coisas acontecem. Enquanto isso, ela tem que passar por cavernas e desvendar puzzles, né? Quebra-cabeças, esse tipo de coisa. O filme é só isso, e é fantástico. Ele é simples, é um filme dos anos 90. Exato, no começo dos 90. Ele entrega o que promete, colocar assim. Total. Sim. Não prometeu um mega dilema, prometeu uma ação divertida, e você se divertiu. E o filme não é burro, o filme é inteligente. Assim, vai ser parecido com o jogo. O filme é inteligente, sabe? Não foi. E isso aí, olha só, entra no hall de adaptações, né? Sim, mas só que o filme em si, o cara chegou e falou, vai ser parecido com o jogo. Essa atriz, a Alicia Vikander, ela tem uns filmes recentes que são meio perdidos, mas são muito bons, cara. Eu não sei se vocês acompanharam a série do Jason Bourne, eu sou fã pra caralho desde do primeiro, da Identidade. Sim. E ela fez o último que eu saiu. Eu só não vi com o Gavin Arquette. Esse aí nem vale a pena ver. O legado. Agora, esse último que saiu, o Jason Bourne, você viu? Não vi, cara. Falta ver esse também. Ela tá no filme, ela faz a nova agente que tá lá na CIA tentando capturar ele e mandou bem pra caralho. Ela faz uma pessoa que, tipo, ela tem que falar com o Jason Bourne que tá ajudando ele, mas por trás ela não tá ajudando e tá querendo usar ele e ela tem que ficar mudando-se, como ela se perfaz pra cada pessoa. Bem coisa de espião mesmo, assim. Ficou bem foda. Caralho. Nesse foda. Último. E ela também fez outro filme de espião que eu gosto bastante, apesar de acho que o pessoal não gostou porque falaram muito pouco, que é o Agente da Uncle, cara. Não sei se vocês viram, do Guy Ritchie. Não vi, cara, mas é com o Superman, né? É com o cara que faz o Super-Homem e com o... é um outro ator alemão lá que eu não lembro o nome dele, mas... Eu acho que ele não fez tanto sucesso. Não, é o Super-Homem e o Magneto, né? Não, cara. Não faz bem, não. Magneto. Pior que então, parece mas mesmo, mas não é ele, não. E a Alicia faz o que no filme? Ela é quem? Ela faz... Ela seria a motivação da história, que um é agente da americano e um é agente russo, e ela meio que tá lá porque ela é filha de um cara importante do outro lado da cortina de ferro e acaba ajudando ele. Só que no fim das contas, Sei. Ela também tá infiltrada por conta, assim. E no fim das contas, eles se juntam e criam a própria agência. Mas Sei. Ela também faz uma espiã no filme. A princípio não é espiã, a princípio é uma mocinha, mas o tempo todo ela tá sendo a espiã da história. Bem do caralho. Você tem esse filme aí, cara? Tenho sim, cara. Até bem maneiro. Eu vou querer esse, o Atômica. Esse já chegou o Tomb Raider também? Não, esse Tomb Raider novo não chegou ainda não, cara. Eu vi no Cine Tangará. Beleza, tá bom. Eu vou esperar ele chegar. Sim. Pra completar o dela, é que esse filme eu não gosto. Aliás, eu acho esse filme bem ruim. Mas ela fez Qual? O Ex Machina, a Alicia Vikander. Você não gosta do Ex Machina? Não, acho esse filme muito ruim, efetivamente. Mas ela mandou bem pra caralho. Ela interpreta a Ava, né? O nome da robô. Ela interpreta uma robô que foi criada pra ser um humano. É muita certo. Camada assim, mas é muito foda. É, assim, eu vi a galera falando bem desse filme na época que saiu, né? Já. Eu acho que foi esse filme mesmo que falaram que ia ser o novo cult e blá blá blá blá blá. Falaram blá, isso blá. Mesmo. Mas eu particularmente não vi, cara. Ele é bom, velho. Eu não achei ele tão ruim, não. Eu acho que ele é parado. É, também é parado. Bem paradinho. Bom, sei lá. Mas ela tá bem no filme. Pra caralho. Ela tá bem. Pra caralho. Ela realmente destruiu. Ela salva assim. O filme. Não diria isso, mas acho que não foi bastante pra salvar, não, cara. O Matheus não gostou. Ele. Eu não gostei, ele gostou, cara. Foi fica de foda. História de fantasma. Como é? História de fantasma? Fantasma? É, o filme do fantasma lá, que você O Billy dia, Zane? Do cara que fica com coberto na cabeça. Ghost Story. A Ghost Story, cara. Esse filme esse é filme chato. Aí o Matheus falou que gostou muito. Esse filme foi difícil. Doeu. Eu usei muito fast forward. Eu acelerei muito esse filme pra ver. Porque é tão ruim assim? É muito ruim. É muito ruim. E tem uma atriz foda também, a Noomi Rapace, ela tá no filme. E ainda assim, puta que pariu, que não filme. Não salva aquela porcaria. Não salva. Cara, tem uma cena nesse filme Em que a cena é a seguinte: a mina pega uma torta, ela senta no chão e ela come a torta. Essa cena dura mais 5 minutos. E é só isso que acontece. Mas é o que? É um filme de terror? Não sei, cara. Não sei o que é aquilo. Desculpa. Não vamos discutir esse filme. Vamos. Tá, tá bom. Não vale a pena. Você falou aí de Danomi Rapace? Ela não é aquela atriz sueca que... Isso. Fez... É Millennium, né? Não Isso. sei, acho que é baseado naqueles livros. Exato, a primeira versão do Millennium são 3 filmes, é com ela mesmo. Isso. E quem faz a versão americana? Cara, porra, boa pergunta, cara. Você lembra quem é o Mi que faz a versão americana com Daniel Craig? Eu sei que é a irmã da menina que faz House of Cards. É a Rooney Mara. Isso. Isso, exato, é a irmã da Kate Mara, que eu acho péssima. Eu nem sabia que elas eram irmãs de fato, cara. Pra mim é só um sobrenome comum, assim, mas... Não, nome artístico. É, sei lá. Nome artístico, Olsen. Tipo isso. É, a Rooney Mara mesmo. Acho... Ela que fez a versão americana. E acho que ela mandou bem a versão americana até. Enfim. Não, é legal, é legal, é legal. Aliás, eu falei bosta. Agora que você falou, quem faz o Ghost Story é a Rooney Mara, não é a Naomi Rapace, não. Olha só. É, e confundi as duas. Enganado já. Enganado pra um remake. Troquei as duas atrizes, que merda. Elas são parecidas. Agora, você falou que você não gostou muito desse filme, tá? Eu vou falar de algo que eu não gostei, que eu acho péssima atriz, eu odeio ela. Eu realmente não sei qual que é. Que todo mundo fala. Que é a Jennifer Lawrence. Porra, eu gosto dela, cara. Alguém me explica qual que é a graça dessa menina. Não é graça. Ela é uma boa atriz, cara. Não é, cara. Não é. Ela sim, velho. É, cara. Não é, cara. Ela é horrível. Não. Ela tem sempre a mesma cara, sempre a mesma expressão. Nossa, ela é muito chata, cara. Eu não consigo ver Jogos Vorazes por causa dela, cara. E é o que eu tento. Eu nunca vi Jogos Vorazes. Tem Woody Harrelson, cara. Cara... O Woody Harrelson é o personagem que mesmo aparece nos Jogos Vorazes, velho. É, mas mesmo assim é o Woody Harrelson, né, cara? A gente vai ter que respeitar um pouco, cara. Eu gosto de Jennifer Lawrence. Eu acho que ela funciona assim nos filmes dela. No Mãe, ela tá foda. Mãe, ela tá foda pra caralho mesmo. Ah. E esse é o mais recente ainda, cara. Tem aqueles filmes daquele cara que fez o... Ele fez uns 3 filmes, assim, que foi todos pra Oscar seguido. Ela fez todos eles. Esse eu gosto muito de um que... Inhahato? Não, Inhahito. Mas não, não é ele. Eu tô falando do cara que fez O Lado Bom da Vida, que eu acho um filme bem maneiro, assim. Vou dizer que... Bradley Cooper? Exato, exatamente. Acho esse filme muito maneiro, cara. Simplesmente porque ele é uma sessão da tarde honestona. Aquele filme que você vê literalmente toda a família. E é um filme sobre pessoas que dançam, simplesmente. E ele sobre não... o quê? Pessoas que dançam. É isso. Certo. E ela gosta de dançar. É o La La Land. Não. Aí é outra parada. Elas são duas pessoas que têm probleminha de cabeça, probleminhas mentais a serem lidados com remédio. Isso é muito bem tratado, de boa. E no fim eles dançam pra ganhar uma competição. Tipo, manja Footloose? Sei. Não é que é uma parada simples? Eles têm que dançar pra ganhar uma parada? É isso, simplesmente. É muito honestão, assim. Tá. Gosto desse filme. Acho que ela mandou muito bem esse filme. Você gosta dela como mística? Acho que sim. Pela proposta do filme, sim, cara. Ah, você acha que sim? Então que você não gosta? Eu gosto sim, cara. Funciona. É que... Não, ela como... Não, é que é aquilo. Ela ali, no X-Men, ela tá perdida. Eu acho que o roteiro tá perdido, não ela, cara. Acho que o que foi dado pra ela tá bom. Funciona. Ah, cara, eu acho ela muito chata de mística, cara. Nossa senhora. Você fala que ela... É pior que a atriz da Globo. Você fala que ela é sempre igual, mas tem um filme que eu queria falar que é a Trapaça. É o American Hustle, que ela tá no filme. Cara, esse filme, ela faz uma mulher louca, louca, louca, total louca, assim, década de 60. E tem uma cena em que ela tá bêbada em casa, na cozinha, e ela começa a cantar... É trilha sonora de James Bond pelo Paul McCartney, Live and Let Die. Ela começa a ouvir e dançar Live and Let Die. Cara, eu começo a ver a cena e não consigo parar, cara. Porque ela tá louca, trêbada na cena, e começa a envolver na parada da música e... Pô, achei fantástico. Tipo, aquele lance de parecer de verdade, eu não acho que filme tem que parecer de verdade. Mas nesse critério de parecer que é real, ela manda bem pra caralho, cara. Acho que ela me convence muito nos filmes. É. E você, Almir, você gosta dela? Eu gosto, velho. Eu já falei que eu gosto. Não vejo problema na atuação dela. Eu não sei qual que é a sua revolta. É, cara, o que que você não gosta nela, cara? Eu acho ela muito sem sal, sabe? Você acha que ela é muito blasé. Exatamente, cara. Muito sem graça. Sempre é mesmo ideinha. Nossa senhora. Sai fora, velho. É, ela é uma atriz dramática, né, velho? Ela não é uma atriz tanto de... de caras e bocas. Ela é aquela atriz de explosão. Eu não vi ainda esse novo que saiu. Eu acabei perdendo de ver no Tangará e não vi, chegou em VHS aqui. O Red Sparrow que ela fez. Essa vai prometendo a questão de ação, cara. Porque ela nunca fez filme de ação bruto assim mesmo. E esse é filme de espionagem com assassinato, porradaria, putaria. E assim, se ela mandar bem nesse papel, aí não tem pra onde ir, cara. E é sucesso de vez. Porque a única coisa que ela não fez mesmo foi uma parada assim. Tipo, a Charlize Theron faz e tudo mais. Ela nunca caiu muito pra esse lado. Vamos ver se ela consegue. Meio que todas estão indo agora, né? Porque agora estão pedindo mais mulheres pra fazer filme de ação. A maioria tá indo. Sim. É que esse é um mercado que dá muito dinheiro, né, cara? Não tem jeito. As séries, elas têm que se especializar no que dá dinheiro. Todo o ator, mesmo os atores mais dramáticos, acabam fazendo filme de ação, porque é uma parada que dá dinheiro. Desculpa, cara. Eu nunca, na minha vida, olharia pro Matt Damon depois de fazer Gênio Indomável e falaria, bem, você seria um bom espião porradeiro. Vou te colocar pra fazer um filme desse. Eu não sei quem escalou ele pra fazer o filme, mas deu certo. Tem razão. Deu certo, funcionou assim. Então, tem que pegar as atrizes também que não fazem isso pra fazer isso. Porque é o cinema de massa fodão mesmo, é isso, cara. E eu acho fantástico. É que, eu não sei, assim como tem atores que eu acho que entregam uma ação, entregam o coração pra aquilo, né? Não é que não são atores dramáticos, mas se destacam mais em filmes de ação. Acho que também tem atrizes assim, como a nossa queridíssima Uma Thurman, né? Uma Thurman é essa foda. Essa sim. Cara, Uma Thurman, ela ficou muito conhecida do Pulp Fiction, né? 94, por causa do Tarantino e tudo mais. Só que tem um outro filme dela que eu gosto muito do papel que ela faz. E, cara, esse filme não tem nada de ação, tem nada de pesado, mas é um filme... Dá pra dizer que é um filme quase completamente assim de filosofia, que é o Gattaca. Não sei se já viram Gattaca. Experiência genética. Exato, com Ethan Hawke e o Jude Law. Isso. Eu acho o papel dela no filme, que ela tenta ajudar o Ethan Hawke e ela tem aquele perfil de estou aqui pela empresa, só que ao mesmo tempo eu não estou satisfeito com o que acontece. Que eu vou dizer que o Ethan Hawke tinha que ser a puta carga do filme. Só que... E o Jude Law junto, né? Porque é o cara que tinha tudo pra ser incrível, mas acabou perdendo o movimento das pernas. Só que eu acho que eles dois sozinhos, sem ela, pra poder fazer essa base, não funcionaria tão bem, cara. Ela tinha que estar lá realmente pra fazer isso. Ela mandou muito bem no Gattaca. É, o Gattaca eu nunca vi, cara. Você só leu o subtítulo na capa do VHS, porra? É, tipo isso, cara. Eu gosto de guardar subtítulo de filmes. Eu vi o subtítulo. Mas assim, eu vi o começo desse filme. Nesse filme que ele começa a falar do irmão dele, que eles vão disputar natação, não sei o quê. Sim, exatamente esse filme. É, eu vi o começo desse filme só. Enfim, é bem maneiro, cara. Mas esse é sempre bom avisar. Do mesmo jeito que eu acho que Mãe, você tem que avisar antes o que é, senão você não termina de ver o filme. Eu acho que Gattaca tem que falar antes do que se trata, senão realmente você se pede falar, foda-se. Você tem que ter a consciência do que é o filme. Gattaca é um filme, tipo, você discute sociedade, por que as pessoas se diferenciam por coisas raciais, sociais e etc. E quando você tem que ver o filme, você tem que estar ciente. Bem, eu não estou aqui para simples... eu estou aqui para uma aula de sociologia e não para, tipo, me divertir com uma história foda. Porque a história não é foda. A história é blá, esquece pra caralho. E o que segura realmente são os três atores. A Uma Thurman, Ethan Hawke e o Jude Law, que são foda os três. Uhum. As discussões são levantadas. É aquele filme que você tem que ver e depois ir no bar com outras pessoas que viram o filme e discutir as ideias. É pra isso que serve, assim. E sair na porrada com alguém, por causa que todo mundo tá discordando das vezes de tudo. Pode ser. Mas Uma Thurman fez Kill Bill também, né? Amém. Fez também, né? Kill Bill é foda. Esse cara. Sim é o máximo de ação que a gente gosta. Cadê o 3, Tarantino, maldito? É, Kill Bill 3 podia ser muito foda se tivesse, né, cara? Ia ser do caralho. Bom, junto com ela em Kill Bill também tem a outra menina, a Lucy Liu. Acho Lucy Liu foda. Ah, muito foda, muito. É a Pantera, eu gosto das Panteras. Eu gosto das Panteras, cara. E também tem isso, a Lucy Liu, ela fulminou bastante pro cinema de ação, né? A Pantera e Pantera são dois filmes foda, fala o que quiser. Eu não sei porque o pessoal gosta desse tipo de filme, cara. Mas, cara, pra temperatura máxima na Globo, passava direto e é foda. É, você se diverte. É aquilo que você falou, cara. Entrega o que promete. Sim, exato. Vai ser um filme de espionagem com três atrizes fodas fazendo ação. Fantástico. Entrega tudo. Exatamente. Exatamente. E a Lucy Liu também fez aquele filme com o Antônio Bandeiras também? Com o Antônio Bandeiras? É dupla explosiva? Pô, acho que eu não vi esse, cara. Não. Não passei batido nessa. Ah, você deve ter escondido em algum lugar aqui, cara. Depois dá uma olhada. É que esse filme também, eu acho que deve ter uns 80 filmes com esse título no Brasil, cara. Eu vi um Dupla Explosiva, por exemplo, que é com John Travolta. E se passa na França. Ah, eu vi, sei. É, e também eu chama Dupla Explosiva. É, tem razão. Oi. Pô, e você lembrou de uma outra, falou de Panteras, cara. Fez eu lembrar de uma atriz que eu gosto muito, que chama Drew Barrymore. Bom. Cara, gosto muito da Drew Barrymore. Muito mesmo, assim. Chegou essas fitas aqui do Santa Clarita's Diet, que é um filme de 4 horas. Cara, foda. Foda demais. Ela faz um zumbi, basicamente, que não se deteriora. Ela simplesmente come carne humana. E ela, caralho. E ela pegou esses... Ela virou um filme de 4 horas? É, tá aqui, cara. Santa Clarita's Diet. É... Primeira temporada? Ah, é uma série, desculpa. É uma série que chama Santa Clarita's Diet. Foi mal. Ah, tá. Mas sim, tá aqui a fita e é do caralho. E ela vira um zumbi depois que ela come marisco estragado. É muito jogado, caralho. Cara. Caralho, você... Mas... Poliou a segunda temporada do bagulho. E assim, tem uma parada nessa série em que ela, antes de... De virar um zumbi, era uma pessoa reprimida, que não se dava muito bem com as coisas. Depois que ela vira um zumbi, ela vira, sim, palpa toda obra, fala o tempo todo, com certas paradas. E faz contraponto com o Timothy Olyphant, que é um cara todo reprimidão, assim. Então, a sintonia dos dois ficou muito foda na série, ela mandou muito bem. Show. É, eu já ouvi falar dessa série, até aquele amigo nosso, o Rafael, ele comentou comigo uma vez e eu nunca vi também, cara. Tô devagar. Assiste, cara. Pega o VHS aqui que não tá alugado, vale a pena. É, agora eu vou falar de outra atriz também, que eu não sou muito chegado nela. Pra mim, vendem ela como se fosse uma deusa e eu não gosto, cara. Não vejo nada demais, que é a Scarlett Johansson, cara. Eu gosto da Scarlett também, cara. Desculpa, não me incomoda ela. Porra, é. Cara. Acho que tentam descer ela goela abaixo pra gente, cara. Ah, não vai. Ah, ela é, mas não é tudo aquilo, só isso. Cara, não sei, sinceramente. Eu gosto do papel que ela faz nos filmes. Ela tem muito filme de ação também, funciona. Só que ela é extremamente bonita, né? Então vende muito no cartaz. Ah, é? Tipo, funciona muito assim. E junto com o fato dela... Eu digo que ela é boa atriz pelo seguinte. Porque você coloca ela em qualquer tipo de papel e ela faz o papel. Então, eu penso assim com a cabeça do estúdio. É um nome que vende e é um nome que não vai me dar problema pra atuar em qualquer coisa que eu possa colocar. Oh, é que nem ela no Her, só é a voz só dela. Só voz. Porra, você fantástico. Percebe. E mandou bem pra caralho interpretando a Samantha no ela. Sim. Eu não gosto muito do filme, mas, porra, não dá pra negar que só o trabalho de voz dela foi foda. Sim. É, por mais que eu não tenha gostado muito do filme, eu acho que ela não foi o problema, que é o... Oh, meu Deus, o Ghost in the Shell. Ela não foi o grande problema daquele filme. Ela mandou, né? Bem, cara. O grande problema não foi o roteiro. Exatamente. Eu acho que ela ainda tentou fazer a Kusanagi ali, mas entregaram... Kusanagi, não é Motoko? É, Motoko Kusanagi. Ah, tá, desculpa. Foi mal. E... Bom, enfim, ela tentou, né? Mas não dá pra salvar aquilo. Mas ela tava bem nesse filme até. Eu vou dizer que, comparando com o desenho original, ela interpretou quase que, talvez junto com a questão de maquiagem e tudo mais, eu vou dizer que ela praticamente copiou o desenho, cara. Em questão da adaptação dela, do personagem, foi fantástico. Foi muito boa mesmo. Não acho que chegou quase a copiar o desenho, mas foi muito boa mesmo. Cara... O problema do filme foi o roteiro. Eles quiseram misturar umas 3 sagas do mangá com anime pra colocar no filme. Aí saiu aquela porcaria. Pode ser, não duvido. Eu não conheço os originais, só vi o primeiro desenho que saiu. Acho que foi o primeiro desenho que saiu também, não tenho certeza. E sim, pra mim funcionou o desenho original. Eu realmente achei que ficou muito confuso o filme. Eu achei que tinha um monte de história que não terminou, assim. Isso realmente me incomodou. Fiquei incomodado com isso no filme. Mas em questão de adaptação, achei que o filme ficou muito bom. Tanto na questão dela quanto no Batô, acho que os dois ficaram bem foda. É, eu já não gostei daquele Batô, não, cara. Não, o Batô até ficou legal, porque eles pegaram o Batô que é do mangá. É. Não o Batô do filme, do live action, do primeiro anime. É, gostei. Mas tirando isso, tá bom. Tem uma atriz, se eu não me engano, ela é inglesa, mas ela faz muito filme assim, que fica perdido, que é a Naomi Watts. Eu não sei se vocês conhecem a Naomi Watts. Cara, ela não é tão perdida assim não, viu? Não acho ela tão perdida? É que ela faz uns filmes meio... Ela não faz filme que faz um puta sucesso, ela faz uns filmes que ficam por aí, na média, né? Mainstream, mas que não extrapola muito. Eu gosto, por exemplo, não gosto do filme, mas eu acho, ela me impressiona no Chamado. É sério, eu acho o filme qualquer coisa, sim. Ela tá no Chamado, mas ela tá no King Kong do... Sim, do Porra, Peter Jackson. Porra, filmaço, do Percy Jackson. Percy Adoro Jackson, esse filme, não, cara. Peter Jackson, cara. O quê? É que você falou Percy Jackson e não Peter Jackson. Ah, desculpe. Do Peter Jackson, cara. Tem um... Ela tá na série, no Twin Peaks também, velho. Ela tá em vários bagulhos. Ela pra mim, não é perdida, não. A melhor interpretação dela, cara... Duas, na verdade. Ela fez... De cabelo preto e não cabelo amarelo, que é estranho. Ela fez o filme da Tank Girl, de 95, que acho foda. Ela faz coadjuvante, mas muito foda. E no caralho, eu achei que o nome ia vir de cabeça... Easter Promises. É, Senhores do Crime, do Cronenberg, ela também tá foda. Não sei se vocês gostam de Cronenberg ou viram o... Não vi. Porra, cara. Senhores do Crime é um filme sobre a máfia russa. É com o Viggo Mortensen e ela. Filme foda pra caralho. E ela mandou muito bem. Vale a pena, cara. Procura. Pra mim, ela é a referência, assim, desse... Da Norm Rhodes, pra mim, é esse filme. Tem nesse esquema de... É que ela fez muitos filmes do Lynch, né? Eu não gosto do Lynch. Não atrapalhou pra mim ver a Norm Rhodes nesse ponto. Ela faz uns pedidos assim, realmente eu acho bem maneiro. Tem uma atriz que eu acho muito foda, nova, dos filmes mais recentes, é a Jessica Chastain. Que filme que ela fez mesmo? O nome não é estranho. Você viu o Molly's Game? Não. Não? Você viu Interestelar? Não. Você viu Perdido em Marte? Piorou. Caramba, cara. Nossa, então você não viu nada. Ela fez muito filme recentemente. É... Infratores, com o Tom Hardy. Caramba. Enfim. O Matheus tá falando com o Kaique, eu tô vendo aquele meme lá. Nunca nem vi. Ah, lembrei, A Hora Mais Escura, o filme lá sobre o pessoal que pegou o Bin Laden. Pô, é claro que não, cara. Porra, tá foda, hein? Porra, ela é vendo principal no filme. Mas enfim, qual que é a dela? Cara, Jessica Chastain, ela é totalmente cerebral, sabe? Ela te pega muito no, em questão de diálogo, questão de personagem. Esse filme que eu falei, o Molly's Game, que é o mais recente que eu vi dela, é ela e o Idris Elba. Ela é uma menina que organizava jogos de pôquer ilegais. Na casa dela, ela fazia jogos de poker legal e ganhava uma grana com isso. Aí descobrem ela, prendem ela, e ela tem que... Enfim, e ela tem que se defender. Ela escreve um livro pra ganhar uma grana sobre, e o Idris Elba faz o advogado dela. Então o filme é ele contando pro Idris Elba a história dela. E ela narra o filme inteiro, e o Idris Elba vai comentando. E é muito foda, cara. Caralho. É muito foda. Qual que é o nome do filme? É Molly's Game, o jogo da Molly. Não sei como é que saiu. É A Grande Jogada. É do ano passado, legal. O filme é muito foda. Você tem esse aí? Tem aqui, cara. Assisti aqui no locadora. Cacete. Olha ela aqui, meu. Na capa de vende-se aqui da locadora, cacete. É Colina Escarlate. Eu vi esse filme. É, eu não vi esse filme. É do Guilherme Del Toro, né? Isso. Pô, gostei desse filme, pô. Gostei dela. Então eu já sei quem é. É o Ruivinho. Essa aí. Exatamente. Ela tá no Mama também. Mama? Mama, exatamente, cara. Eu não vi Mama, desculpa. Tá aqui, ó, cara. Aqui, ó. Do lado do Colina Escarlate pra vender. Como é que você bota pra vender essas merda, hein, cara? Ah, só filme foda. Eu espero que alguém compre, né? É. Ah, Mama comprar. É filme de terror, né? Então, vou fazer o seguinte, cara. Me vê Atômica, Tomb Raider e a Colina Escarlate, cara. Eu vou comprar a Colina Escarlate. Você vai comprar? Vou. E os outros dois você vai alugar? É. Tá. Bom, a venda tá R$12, o aluguel R$4 cada. Então... Tá bom. Isso aí. Mano, vê o Coffee. Eu vou estar bobinado aqui pra você já, eu bobinei. Acabou aqui. E reserva esse coffee pra mim quando eu me devolver. Beleza, só voltar aqui seguro que até quinta pra você, vai. O pessoal não conhece muito esse filme, pouca gente pega ele, tá ótimo. Vê essa trilogia do... Vê o Kill Bill pra mim. O Kill Bill é foda, cara. Volume 1, foda que são 4 fitas, tá ligado, né? 2 pra cada filme. Por favor, é o estendido? É o estendido? É, isso aí, cara. Tem a cena do Bill matando o negão na feira, que pouca gente viu. Porque só tem essa versão. Essa aí que eu quero. Maravilha, então. Tá aqui pra vocês. Então, é isso por hoje. Kaique, você tem que pagar o que você vai comprar antes, tá? Tá bom. Anota aí pra mim, que aí eu, semana que vem. Tá, anoto. Pela última vez eu anoto. Bom. Beleza, então. Falou, Matheus. Falou, Amir. Falou, mano. Valeu aí. Falou, Matheus.